vagabundo. Outono 2001, tamo vivão, saúde, graças a Deus. Tô aqui com os parceiros KLJ, Silveira. Mó prazer em ser contemporâneo seus aí, morou, truque? Talvez um dia os caras vai lembrar, vai falar: olha aqueles malucos. Até que eles não eram tão ruins. É desse jeito. Vindo do Capão Redondo pra cá, vindo na rua e tal, vindo os carros. Carro novo, carro velho. Gente apressado. Gente sem destino. Gente na rua olhando pras luzes, assustado. Nordestino, que nem a minha mãe quando veio, olhando pros prédios. Pique Godzilla, tá ligado? Os prédios gigantes. Aí. Bom, São Paulo, né, mano? Não precisa falar mais nada. Monstro. Aí, como é que faz? Capão Redondo pra cá, uma diferença. Mais ou menos uma hora e meia atrás, tava no Jardim Miriam, certo? Vendo o movimento dos manos, as casas de tijolo vermelho, as escadas tudo quebrada, a rua cheia de lama, criançada, uma pá de bar. 7 horas da noite o bar tá lotado, né, vagabundo? Pá de cara chega do trampo, vai direto pro bar. Pra falar a realidade, entre encarar o Jornal Nacional e o bar, difícil saber o que é pior, hein, mano. Mas sou um cara observador. Se for olhar direito mesmo, o mundo todo tá em crise, homem. Vai vendo a fita. Você não vê felicidade no olho de ninguém, você tá ligado? Nem do pobre, nem do rico. Se for ver, é um monte de corpo perambulando na rua. A maioria acha que sabe o que quer, mas se você for ver mesmo, tá todo mundo desorientado, tá ligado? Eu fico assim também, mano. Eu sei o que eu quero, mas de vez em quando dá uns tilt, tá ligado? Assim, a mente para, mano. Aí você começa a tentar fazer um balanço, tá ligado? A caminhada é dura. É que nem um parceiro falou pra mim: quando a caminhada fica dura, só os duros continuam caminhando. Eu acho que eu sou um deles, tá ligado? Tô aí, tô firmão. Quero mandar um alô, um salve, firmeza total, sincero. De Ivan, o Éder, Zuluca, Negreta, Neto, Cascão, Neguinho, Batatão, que nesse exato momento vai vendo a cena, tá? Na seccional da Luiz Carlos Berrini, aqui na capital de São Paulo. Já que ele assinou que é réu confesso, tá lá, esperando o julgamento. Tentativa de furto, pá de cara amontoado. E lá na seccional não tem sol, moro? O negrão tá branco, vai vendo a fita. Aí você vê, de vez em quando você tá pá, com problema, você acha que tem um problema, ou você é um problema pra você mesmo, tá ligado? A sua mente te deixa transtornado. Mas você olha pro lado e vê alguém com um problema maior que o seu, moro? Se isso serve de consolo, já não sei, tá ligado? Mas tem dia que eu acordo daquele jeito, ó, inimigo do mundo, ó. Só a música pra, tipo, dar uma aliviada, mano. Eu, quando eu tô meio derrubado, eu gosto de ouvir Tupac, tá ligado? Não sei se é porque o cara é filho sem pai também, que nem eu, moro, meu? Sem pai é assim, né, truto? Não conhece o pai, né? Pai todo mundo tem, né? Também tive um canalha que foi meu pai, mas eu não conheci. Aí eu vou dar um rolê na quebrada e lugar pra encontrar gente frustrada que nem na Zona Sul, topa vem, na neurose. É ali, você já virou a esquina, é 3-4. Dou mais uma cara, mais um 6. Na hora que encosta o carro preto, juntou todo mundo, dá uns 30. Todo mundo fumando um baseado pra tirar a neurose. Todo mundo dando risada, mas lá na bolinha do olho eu vejo tristeza no olhar de cada mano. Ó, barato é doido, vai vendo. Um mundo que nem esse nosso, num país que nem o nosso, onde você vale o que tem. A frase já é antiga, né? Os carros bonitos, roupa bonita. Agora a globalização, internet e tal. Estados Unidos, ligou pra lá e um minuto te atenderam do outro lado. Tudo pertinho. E a vida dos manos continua do mesmo jeito, como se não tivesse nada disso, tá ligado? Internet, nada. Não mudou nada. Isso aí não fez efeito pros caras. Nem pra mim, se for falar a realidade. Eu sou um cara meio romântico, gosto das coisas antigas. Bro. Não dou muito valor pra esses baratos de eletrônica assim, mas eu sei que o tempo é o rei, né? Ele vai mostrar pra mim que eu vou precisar do barato, não vai ter jeito. Quem sou eu, né? Pra brecar o avanço da humanidade. Sou apenas um homem, mais um. Como bilhões de mortais que passaram pelo mundo, que foram contra. E saber que já foram contra até a teoria da Terra ser redonda, os caras falavam que não era, moro? E a teoria foi quebrada. Vai vendo. De vez em quando eu fico parado, eu tô ali em cima no morro, ali na favela, olhando os barraquinhos, tudo amontoado em cima do outro. Uns de pau, outros de tijolo, quase caindo. Viatura passa lá embaixo, uau, uau, uau, uau, uau, uau da porra, deve ter alguém sofrendo, tá ligado? Lá dentro da viatura, e alguém que logo mais vai ficar sofrendo quando souber da notícia. É o que eu mais vejo. Mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas estão tão frias, mano, que às vezes uma mãe que fica sabendo que o filho tá na cadeia, ela se sente aliviada, ó, por incrível que pareça, ó, mano. Porque se ela sabe que ele tá no crime, ó, meu, ela acha que na rua ele tem mais chance de morrer, mano. Pra você ver o valor das coisas como é que tá. Emprego não tem. É, perspectiva de melhora não tem também. Tá ligado? O exemplo que vem de cima é o pior possível. Tá todo mundo roubando, a realidade é essa. Periferia de 10, 8 tá roubando. Ninguém nasceu pra ser criminoso, ninguém nasceu criando um revólver de brinquedo, tá ligado? Eu também já fui criança. Gostava de Super-Homem, de Batman e tal, Ultraman. Aí com o tempo, o Capão Redondo me ensinou o quê? O Batman nada mais é do que um atravessador, um ganso. Que pela ordem é o charada, que é malandro. Que toma os bacana e dá risada o tempo todo. Vai vendo. Eu era fã do Batman e tal. E Batman, né, mano? Super-herói. Periferia não tem super-herói, mano. Super-herói da periferia anda como? De RR. Golf GTI, tem umas quadradas. Quando tem fuzil, então, Ave Maria, vira personalidade. Né? É o valor, esses são os valores. Como é que você faz pra viver num mundo assim? Você olha pra um lado, vê os bacanas, pagando. Olha pro outro, os irmãos, no crime. Mas eu tenho que continuar andando. Eu não quero ser do crime. Eu preciso sustentar meu filho. Meu pivete já tá com 6 anos, certo? Vejo ele andando na rua, dentro de casa, correndo, brincando. Já é um guerreirinho. Já gosta das coisas certas. Tem opinião própria. Gosta do rap. Torce pro Santos. Sabe o que quer. E modéstia à parte, gosta do melhor, certo? Eu vejo o que eu posso dar pra ele no futuro se eu fraquejar hoje. Eu tenho que ser um vencedor. Eu não posso me abater com a realidade. A realidade é dura, eu não posso me abater. Eu preciso continuar, certo? Tem minha coroa. E eu preciso mostrar pra ela que não foi nada em vão do que ela fez pra mim, você tá ligado? Tudo que ela fez, a fome que ela passou, na casa dos patrão que ela morou e eu morei junto. Então, minha coroa não pode ver eu nem fumar um cigarro, você quer saber, você tá ligado, mano? Se eu estiver fumando um cigarro, ela fala, opa, já queimei a mão várias vezes amassando cigarro pra ela não ver. Tá vendo? Isso é respeito, né? Imagina minha mãe souber, pô, seu filho tá preso, pô, porra, minha coroa tem um ataque, ela acaba. Aí eu acabo junto. O que acontece? Eu tenho que fazer a caminhada, passar no meio de tudo isso aí. No meio da selva, né, ladrão? Essa é a selva. Sobreviver a tudo. Fazendo rap? Você tá louco. Rap é o quê? É música? Quem falou? Eu tô falando. Rap é a minha vida, tá ligado? É. Pra quem nunca... Vou te falar uma parada. Tudo que eu me envolvo, eu sou fanático, você tá ligado? Eu não gosto nada assim, meia boca, ou mais ou menos, ou simpatizo. Ou eu gosto, ou eu odeio. Eu amo, eu odeio. A realidade é essa. Tudo que eu posso falar hoje, se eu sei até trocar uma ideia mais ou menos, é por causa do rap. Eu não vou negar, não. Você sai da escola vivendo sempre naquele cotidiano, naquele convívio. Você fica de chapéu ao teu lado. Se você não sair pro mundão pra ver qual é que é, você... Bro, mano. Você não entende, não consegue colocar as coisas um do lado do outro e comparar e ver o que é bom, o que é ruim. E o rap me ajudou a ver esses lados aí, mano. Então é desse jeito, né, mano? Dia de hoje você vê aí os bar lotados, todo mundo tem sonho, não dá pra realizar. O que acontece? Desse jeito. Tentando se esconder de alguma forma. Uns manos se escondem na cocaína. Outros manos se escondem no álcool. Outros manos que já quer ficar mais na bolinha de meia. Fumo baseado. Mas quando passa o efeito, só depressão. Aí a realidade não... Ela te agarra, tá ligado? A realidade te agarra. Não tem como você sair dela. Aí o cara vai bola mais um pra tentar esquecer a realidade. E os anos vão passando, os dias vão passando. Aí os moleques vão ficando homens, tá ligado? E as pessoas, elas têm que provar pra alguém, moro, que elas são capazes de fazer alguma coisa. Você sempre tem alguém pra você mostrar. Sempre tem que ter uma meta. E essa meta sempre é alguém. Ou uma menininha, ou uma mulher, ou sua mãe. Ou um canalha que duvidou de você, da sua capacidade, tá ligado? Sempre você quer mostrar pra alguém. Eu vejo isso nos manos, que tem capacidade de mostrar, quer mostrar, mas como? Por isso que eu falo, quando a caminhada for dura, só os duros vão continuar caminhando. Eu preciso continuar. A cena é essa. Tô aqui no estúdio da Trama, primeira vez, uma satisfação. Numa noite de quarta-feira, 11, talvez 15 pra meia-noite, eu acho, 2001. Bom, isso aqui são alguns pensamentos que passam na minha mente assim, tá ligado? E se você dá um rolê comigo, você vai ver que eu sou um cara meio chapado. Penso mil fitas ao mesmo tempo, tenho solução pra todo mundo e pra mim muitas vezes eu não tenho nenhuma. A vida é assim, né? É desenhar sem borracha. Vai vendo, vi sem outdoor, ó, na marginal. Essa frase, vou te falar, hein? Você viu, né? Então, louco, louco. Mandar um beijo pra minha coroa, dona Ana. Muito obrigado por tudo. Minha preta, Eliane. Beijão. meus parceiros do Capão, Dinho, Marquinho, Neguinho, Batatão, Rapa da Vida Louca. Desse jeito, vagabundo. KLJ, cê tá ligado, KLJ. Tô de olho em você, mano. Mó prazer mesmo de cê fazer parte do meu grupo aí, moro? Ó, vai vendo, meu grupo, hein? Mas aí, essa caminhada aí, você escreveu o livro junto comigo, moro, mano? Você, Eddie Robin, o Blue e toda a outra rapa do rap e tal. Não, rapa do rap foi foda, né? Rapa do rap. É a rapa, né, mano? É uma geração, você tá ligado? Essa geração fez a história, moro? Essa geração revolucionou. E vai continuar revolucionando mais. Pra todos eles, independente. Dos inimigos, aos amigos. O tempo é rei. Ele vai dizer quem tá certo. Como já dizia o Jorge Ben, para que degladiar? Né não? Se o seu fundamento é o mesmo que o meu, lá na frente nós se encontra, vagabundo. Vamos ver quem vai levantar a bandeira. Firmeza total. Paz.